Algo. Lo estoy impidiendo, ¿eh? Bruno. Olha, bem por aí, né, velho? Eu não sei quase nada, mais alguma coisa que eu vejo ali, eu gosto de compartilhar com os amigos, né? Mas todo cuidado é pouco. Eu tinha aqui o Papa Chupeta, tinha aqui duas Maria Mole, dois alongadorzão de 60, né? Do forte, aquele negócio todo, né? Ficou medo de escutar, pô, não, guardei tudo, viu? Tudo em casa, tirei papa chuchu, tirei tudo, viu? O máximo que der pra camuflar, entendeu? Não? Você soltou? Fui eu ou foi? Não sei. É, na boca lá, tá ficando boa. Não, mas tá beleza. Qualquer hora você pega lá com o 5 lá, pega o meu nome lá, ok. É, e o Marinha te troca umas ideias aí, tá ligoso, ó. Faça isso. Eu vou dar uma ligadinha lá, fazer uma baixa frequência lá pro 5-1 horinha lá pra informar. Hoje não vai dar, amanhã também, mas eu tô sempre pra cá, né? Porque de repente até interesse dele também, posso até pegar e levar, né? É, às vezes que estiver precisando, uma coisa e outra, tal. É assim, desse jeito, ó. Mas tá bom, então nós continuamos a próxima. Que se necessita por levar a sua casa, o que falta. Tá beleza, JJ pintou aí, deu dois gritos e sumiu. JJ apareceu, gritou duas vezes e se foi. Faltou. Eu acho que deve estar num local lá pra descarregar, né? Sempre hablam com o Nápoles. De acordo com a carruagem, tá ali pra descarregar já, viu, tá fora? 253, 750. Então tá bacana. Neste não corre. De que vai retornar 07, vai pegar o final dele, vai fazer viagem. Tá lá umas coisas que tem que ajeitar lá. Vai ficar por casa, né? Liga lá. O comandante é o de, o, como é que é? Administrador de tudo lá então, né? É, eu só vejo o Magaqui fica em casa, o Jota faz uma viagem. O 07 pula num carro, fica em casa e ninguém lembra do parafuso, né?